Michael Mendes, entubando a concorrência. Mega Celta Batidão, botando no máximo. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Pra de ladeira, pega pra tomar barra. Depois do Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó piada. Para, já pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada. No meu som ela te trava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A gente é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçar. Amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira pega pra tomar barra. Depois do Scott ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó criado. Para, já pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada. Fica travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Você é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai pra põe o Mega Celta Batidão pra estremecer. Automaticamente, quando ela escuta, a quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, a quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. Do KT, ela não desce insatisfeita tipo, porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas com um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa estrutura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico, eu já disse que amei, amei, amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. DJ Nando, do estúdio Super Elite Zante, do Acarã. Celta Batidão, o som automotivo respeitado da galera. Tô passando mal. Meninas, vamos colocar no 12 DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Alô? Pode ver uma vontade, comer a xereca dela. Pra ligar pra ela. Pode ver uma vontade, comer a xereca dela. Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela. DJ Melri e DJ Lohan, os DJs referência em produção

completo pra você que gosta do que é bom. Mega Celta Batidão, o top do som automotivo. Que chegou a união. É da Sacramento que vinha essas equipes. Se a tua não tiver, meu amor, não se irrite. Aqui não tem papo de rivalidade. A nossa união vai invadir toda a cidade. Mete ficha aí, DJ, que a gente arrebenta. Anuncia pra moça da união da Sacramento. Eu vou alucinar com o sindicato da DX. É o primeiro sindicato a balançar esse país. E tem um som automotivo que é muita pressão. Levanta tanto e faz a festa Mega Celta Batidão. É Mega Celta Batidão. Faz a gente com você. A festa tá formada com a equipe 3P. Equipe muita treta, essa equipe é demais. Nosso lema é amor, paixão e muita paz. Gangue do Eletro, o prazer de ouvir com a vontade de dançar. Ô garota alucinada. DJ Valdo Squash. Alô, peixe, põe o Mega Celta Batidão pra estremecer. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, que chegou a união. É da Sacramento que vinha essas equipes. Se a tua não tiver, meu amor, não se irrite. Aqui não tem esse papo de rivalidade. A nossa união vai invadir toda a cidade. Mete ficha aí, DJ, que a gente arrebenta. Anuncia pra moça da união da Sacramento. Eu vou alucinar com o sindicato da DX. É o primeiro sindicato a balançar esse país. E tem um som automotivo que é muita pressão. Levanta a tampa e faz a festa Mega Celta Batidão. Equipe 5G faz agito com você. A festa tá formada com a equipe 3P. Equipe muita treta, essa equipe é demais. Nosso lema é amor, paixão e muita paz. Ouro. Ouro. Ouro negro. Negro. Ouro negro. De Michael Mendes. Aqui se faz o sucesso. Ouro negro. Os outros acompanham. Negro. Se liga nessa onda. Se liga só. Se liga. Só pra te amar. Te deixa jamais. Eu... Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. E de Michael Mendes, coloca no quarto. Deixa eu tocar a música. Eu me apaixonei. E vai olhar pra mim. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Celta Batidão, deixando a concorrência louca. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. pra cima. Celta Batidão, aqui é som automotivo de verdade. Louca mistura, apanhar.

hein? Chegou pra arrebentar. É o tornado novo som que eu vou curtir. A galera curte DJ Ademir. Vem repetir um novo som da nova era. É o tornado com a paixão da galera. Aparelhagem que o povo já consagrou. Joga a mistura e tornado dá um show. Vem pra essa festa que eu quero te levar. Com esse som você vai se encantar. É a paixão da galera, vem dançar. Vem balançar a noite inteira sem parar. Vem pra essa festa que eu quero te levar. Com esse som você vai se encantar. É a paixão da galera, vem dançar. Balançar a noite inteira sem parar. É é Mega Celta Batidão, botando no máximo. DJ Anderson, DJ Eduardo. Comanda o Mega Celta Batidão, deixando a concorrência louca. É Mega Celta Batidão, botando no máximo. Sacode as estruturas, és coelho, Um som completo pra você que gosta do que é bom. Mega Celta Batidão, o top do som automotivo.